nossa vida, reacionários. Ficam de cara toda hora, medem meus passos, revolução vai ser sonora. Boas vibrações espalho pelo mundo, não igual a você que quer que eu fique escuso. E por que será? Deformadores de opinião, eu tô na luta. Mas me diz por que todo esse medo? Sei que sou do gueto, represento toda a área, todos os negros. Vou conquistando aos poucos quem são normais, pois os normais na verdade são os loucos. Quem tem dinheiro, quem não tem pouco me importa. As coisas simples na real que me comporta. Armas de fogo tão destruindo e oprimindo todos aqueles que cruzarem o caminho. Eu pego isso tudo e transformo em canção. Sangue bom, revolução vai ter que ser agora, de caneta na mão. Às vezes eu penso logo, brigo com todo inimigo. Eu não desanimo, eu não desanimo. Eu sei, se corro perigo eu não tô nem aí. Eu sigo o caminho, vou até o fim. A causa perfeita e o medo prossegue. Mas quem encara o problema nunca esquece. Experiência de vida transforma em rima. Aprendi que o sonho sempre se realiza. E nasce outro, o objetivo aumenta cada vez mais. Sempre mais e mais, a tendência aqui é crescer. Revolução é poder, e você o que tem a dizer? Quando perder ao menos possa aprender a lição. Missão é evolução com razão, não foi igual não. Vivendo no limite o tempo todo, sob pressão mantendo o controle, seguindo a mesma direção. Pois quem nunca sonhou com uma vida de rei? Sei quem conhece bem e outros que nem tiveram a chance de viver ao menos por um dia. Mesmo assim não desisto, estou na correria. Tem milhares de pessoas que se identificam. Esse é meu estilo. Tem milhares de pessoas que se identificam. Esse é meu estilo. Tem milhares de pessoas que se identificam. Esse é meu estilo. Meu estímulo.